lutando por melhores dias. Mais alegria pra periferia, que as pessoas vivam em harmonia. Deus abençoe os correria, procurando por melhores dias. Mais alegria pra periferia, que as pessoas vivam em harmonia. Deus abençoe os correria, procurando por dias melhores. Como num jogo com maiores scores, procurando por dias melhores. Como num jogo com maiores scores. É hora de analisar nosso estilo de vida, ver como nós levamos essa vida aturdida, fumando maconha todo dia, como se não fosse nada. Até mesmo as crianças querem experimentar essa erva danada. Agora elas entram de cabeça, mas depois elas se perdem. Censuram seus pais até que eles a deserdem. Ninguém as vê observando as coisas erradas, cercada por demônios malucos e coisas macabras. Alguns acham que já nasceram mal, produto de sêmens amaldiçoados. Dizem que é melhor que fossem abortados. Um bandido a mais é o que dizem as piores coisas. Eu adoraria ver a quebrada em paz, cercada de pessoas boas, sem traficantes e sem policiais. Quem sabe assim Deus nos abençoe. Depende de nós limpar as ruas. Elas não são mais como antigamente. Muitos assassinatos, muitos funerais e muitas lágrimas, infelizmente. Procurando por melhores dias, mais alegria pra periferia, que as pessoas vivem em harmonia. Deus abençoe os correria. Procurando por melhores dias, mais alegria pra periferia, que as pessoas vivem em harmonia. Deus abençoe os correria. Eu tenho um amigo que considero por ser verdadeiro e sincero. Eu e você sempre fomos leais. Apavorava os comédias na quebrada, desde o tempo de escola e da balada. Dificilmente separados ou tretados, estávamos sempre lado a lado. Nos tornamos membros de gangue, mas continuávamos amigos. Se alguém arrumava treta com você, arrumava também comigo. Você tem um lugar no meu coração, mano, continuo sempre ligeiro. Te trancaram na prisão e te mantiveram no cativeiro. Eu sempre ia lá te visitar toda quarta, e quando não dava, eu te mandava carta com foto dos manos das antigas, e mandava uma fita com minha cantiga. Eu sei que puxar cana é foda, mas o mundo roda, daqui a pouco você volta. Espero que esteja em paz, mesmo em situação precária. E quando você voltar, vamos fazer uma festa lá na área. Mas teve uma rebelião e você não teve sorte. Infelizmente recebi a notícia de sua morte. Vi meu mano sendo enterrado e era amigo de muitos anos. Passei pela família, mas o que dizer para os fulanos? Mantenham a cabeça erguida e não perca a sua fé e reze por melhores dias. Não adianta nada contra a maré. Procurando, procurando por melhores dias. Mais alegria pra periferia, que as pessoas vivem em harmonia. Deus abençoe os correria.